Em Oliveira não foi possível, e eu digo com toda a franqueza, não foi possível porque, para mim, a candidatura do PSD transformou-se numa candidatura que é demasiado abrangente para ter um espírito de compromisso comum. É mais uma coligação contra o atual Presidente da Câmara do que uma coligação como a nossa, e que nós estamos a construir, a oferecer uma proposta política ao Conselho. É uma coligação negativa, na minha opinião, e não é uma coligação positiva. A nossa coligação é uma coligação de proposta política, e o PSD, a coligação que faria connosco, não seria uma coligação com o mesmo espírito sendo liderada pelo PSD. Senti isso, ainda houve várias conversas para tentar limar algumas arestas, mas percebemos que isso não seria possível acontecer, porque o espírito e o nosso projeto político é diametralmente oposto àquele que comanda atualmente o Partido Social Democrata em Oliveira do Hospital. Não obstante, nós não estamos cá, e é preciso dizê-lo, reafirmá-lo, insistir nisto várias vezes, para fazer oposição à oposição. Isso não nos interessa. Nós não queremos fazer oposição ao PSD. O PSD não é poder. Respeitamos muito a candidatura do PSD, aplaudo a candidatura do PSD, acho que é bem-vinda, quem vem para discutir o Conselho é bem-vindo. Se for uma candidatura de falar mal, terá o nosso apontamento, porque acho que isso não interessa. Esse clima de guerrilha, de antagonismo, de crítica permanente só por criticar, acho que não ajuda nada, nem o país, nem o distrito, e muito menos Oliveira. Não é por aí, não é por aí, cada vez mais não é por aí, que nós conseguimos tirar algum sumo das candidaturas autárquicas e das outras candidaturas políticas que existem. Não foi possível, mas, amigos comandantes, nós vamos à luta. Também não há, e é preciso também dizê-lo, essa tradição não existe em Oliveira.